Vocês escolhem se canto comigo ou se canto com as crianças. Estão vendo aqui o nosso coralzinho? Ao Senhor, o louvor cântico. Cantemos, cantemos com alegria. Cantemos um hino de louvor. Aleluia. Aleluia. Para ti, Senhor.